cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então, uma vez mais, bem-vindos aqui ao Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM Série da Rádio Boa Nova. A banda, quase One Man Show, que hoje voltamos a falar, e digo voltamos porque já uma vez esteve connosco e reportamos ao que nós tivemos aqui em 2009, portanto, já vão 4 anos de um anterior álbum. Falámos outro com o David Santos e com quem hoje vamos falar uma vez mais, a propósito, naturalmente, posto estão mais atentos, de Noiserve. Noiserve que veio a ter aqui um concerto, aqui também no hospital, em 2011, em março de 2011. Portanto, o tempo passa tudo muito rápido. E portanto, já não falámos com o David Santos aqui, no caso Fazem Gás Tocam, há precisamente 4 anos, quase 4 anos, uma vez que na altura a conversa foi junto ao mês de dezembro. E até na altura teve a oportunidade de ter aqui em estúdio, onde veio até gravar connosco, por exemplo, uma versão do tema dos Pixies. Enfim, recuperámos há pouco para ouvirmos até essa conversa. Uma vez mais, então bem-vindo aqui, David, aqui ao FM Estéreo da Rádio Boa Nova, ainda que desta vez seja via ao telefone, e digo que foi ao telefone, porque não vamos faltar a oportunidade de estar aqui connosco, naturalmente, mas não queríamos deixar passar em falso o lançamento deste álbum, que está à venda desde o dia 7 de outubro, e um álbum interessantíssimo, e eu não começo por aqui, mas desta vez não consigo deixar de o fazer, porque a componente gráfica deste disco é das coisas mais interessantes que tenho visto. Curiosamente, sempre falo aqui das suas edições, falo de gráfica, lembro-me perfeitamente de ter falado do lápis que vinha com o primeiro disco. Todo esse cuidado. Este aqui, uma vez mais, é um disco que, para os mais novos, é certamente uma brincadeira. Até que, curiosamente, falei nisso à Raquel Lainz, portanto, que é a pessoa que está a fazer promoção, e dizia, com piada, que tenho uma filha com 4 anos, que ao ver espalhadas as peças, porque elas espalharam-se lá pelo carro, achou que eu tinha ali um jogo novo. E dizia ela com piada que até para ela o disco é motivo de brincadeira. De onde é que surgiu esta ideia deste puzzle que é de uma face que a outra vem a formar Wave, portanto as iniciais do nome do álbum, Almost Visible Orchestra, e também a sua cara? É assim, a ideia veio um bocadinho tal como no outro disco em que a questão do lápis e o próprio livro, que era como se fosse assim um pequeno livro de bolso, tinha a ver com o conceito que o disco tinha. Neste caso, a questão do puzzle não é apenas por ser um puzzle, mas é porque foi aquilo que eu achei que conceptualmente melhor se encaixava com o que era este disco e com o que era o resultado final do disco. Ou seja, o tipo, a gravação deste disco foi um processo mais ou menos longo, portanto, tal como estavas a dizer há bocadinho, desde o outro disco já lá vão 4 anos, claro que não foram 4 anos em estudo a fazer o disco, porque fiz algumas outras coisas entretanto, mas foi um disco que demorou um ano e meio, 2 anos a fazer, com algumas paragens no meio, mas foi uma coisa que demorou bastante tempo. E que agora, ao fim desse tempo todo, quando eu ouço, sinto precisamente essa ideia de quando se vê um puzzle construído, ou seja, foram diferentes peças que foram surgindo e que fui escrevendo ao longo dos anos, e que agora, quando terminou, tudo junto faz um puzzle. O que não quer dizer que, por vezes, ou seja, porque há uma outra leitura para o puzzle, é essa leitura de ser uma construção final do disco, e há também, se calhar, a parte mais emocional que envolve todas as músicas do disco, ou seja, em que há músicas em que a pessoa pode estar completamente construída, há outras músicas em que a pessoa, por diferentes formas efetivas, pode estar desconstruída mais emocionalmente, não é? Portanto, a ideia do puzzle eram duas ideias, era a parte conceptual de ser um disco que foi criado ao longo de muito tempo, portanto, fui fazendo peça a peça e, no fim, quando juntei tudo, achei que fazia sentido e que tudo fazia um puzzle bem construído, não é? Mas também essa questão de que as músicas passam diferentes partes emocionais que eu passei nestes 2 anos, o que por vezes permite que a pessoa esteja totalmente construída, totalmente de frente, totalmente de costas, às vezes desconstruída de costas, desconstruída de frente, portanto, ou seja, a ideia do puzzle era precisamente essa, era bater um bocadinho no conceito do que as músicas eram para mim. Curiosamente, isto vem a criar na Sousa, enfim, a procura do disco no meio dos escaparates, naturalmente ele não passa despercebido. Aqui o que lhe perguntava é, tem a percepção de que haverá muita gente até que irá à procura do disco, precisamente que os encontra no meio de outros, pela singularidade que ele tem? É assim, acredito que isso possa acontecer, mas quando foi a altura de definir a capa que gostava de ter e o conceito, isso não foi determinante. Nem de perto, sim, porque, ou seja, porque a minha ideia é assim, eu acho que hoje em dia estamos na era digital e na questão em que cada vez se compram menos discos, não é? Eu acho que o conceito da capa do disco, e também já tinha feito no outro disco, acho que tem que ser algo mais do que apenas uma capa com um desenho, não é? Claro. Acho que se a pessoa puder conseguir estar a mostrar a quem vê o disco o que é que as músicas são, mesmo antes das pessoas as começarem a ouvir, não é? Acho que Ou seja, eu acredito que a pessoa, quando vê um disco numa loja e olha para uma capa, o que ela sente deverá dizer aquilo que a pessoa vai sentir depois no disco. Eu, como vejo este disco, lá está, como uma construção e como uma coisa que se foi construindo, a ideia do puzzle é por causa disso. Portanto, acredito que as pessoas, se calhar, quando virem numa estante do disco, chama a atenção, mas nunca foi feito com esse, com esse intuito. Há algum interesse que as pessoas vão à procura e saibam do que é que estão à procura, efetivamente. Sim, sim. Quando referíamos aqui o seu nome há 4 anos, para muitos era ainda a primeira vez. E acredito que ainda hoje haja que seja a primeira vez. Mas cada vez mais difícil que assim seja. Porque o seu nome vem associado a outras bandas, a vários trabalhos. Ainda recordo, ainda há pouco tempo também teve no Fusing, na Feira da Foz, entre outras bandas. Sendo que há um conjunto de novas bandas e novos autores onde o Noiserve se integra. Sendo que até tenho cuidado de vir a convidá-los para este seu disco, sim, disco, sim, sim, sim. Enfim, tendo em conta que normalmente Noiserve, eu dizia aqui que era um one man show, sim, trabalho muito solitário, mas desta vez vem a ter aqui, não um, não dois, não três, um bocado isto, vários convidados, onde se destaca a Rita Red Shoes, a Luísa Sobral, o Afonso Cabral, o Salvador Menezes, o Francisco Cortesão, que já foi convidado aqui, assim como o Luís Nuno de Walter Benjamin, sim. Um nome português, Esperi, de que irá apresentá-lo também, para fazer aqui participações em coro. Para um é a participação num tema. Num tema, assim, em coro, no tema 9, por acaso, I was trying to sleep when everyone woke up. De onde é que lhe surgiu esta ideia de juntar tanta gente? Porque assim, é que depois não escolhe um convidado, escolhe vários, não é? Para ter aqui um coro, neste caso, até muito interessante. É assim, a ideia veio de, precisamente, ou seja, a ideia partiu da música em questão que era, ou seja, é uma música que fala muito da amizade e da importância de estarmos rodeados por bastantes pessoas, não é? E eu, na altura, desde o princípio que comecei a compor essa música, fez-me sentido que, se calhar, não a tivesse a cantar 100% sozinho. Ou seja, que houvesse uma parte em que cantava sozinho, mas depois que, de repente, principalmente na parte em que diz "You should feel like us", que fazia sentido haver um grupo a cantar aquela frase, não é? Por outro lado, ao longo destes últimos 4 anos, tenho realmente conhecido uma série de pessoas e tenho tornado amigo de uma série de músicos desses emergentes que estava a dizer há bocadinho. E então achei quase como que um 2 em 1 perfeito, ou seja, a música precisava, e eu achava que fazia sentido ter alguém a cantar comigo aquele refrão, e por outro lado, porque não fazer um género de uma, não é bem uma festa, mas se fosse uma festa, entre aspas, em juntar algumas das pessoas que tenho conhecido nestes últimos anos e pô-las todas a cantar numa música, quase como que isso fosse uma, quase como que uma hora à amizade, não? Ou seja, tudo aquilo que fui e as pessoas que fui conhecendo, porque é que essa música não podia representar, não só pela música, mas também pelas pessoas que lá estavam, e isso tudo não podia ser algo mais forte. Então foi daí que surgiu a ideia de ter um coro, não apenas das outras pessoas, mas ter todas aquelas que eu achasse que musicalmente fazia sentido e com quem me tenho dado ao longo destes últimos anos. Sim, há vários pontos de comuns em contacto entre Noiserve e estas bandas, até pelo sítio onde normalmente vão atuar, onde muitas vezes se encontram. Eu acho que grande parte desses nomes todos, se não todos, fazem parte desse grupo novo de artistas que apareceram nos últimos 5, 6 anos. Por exemplo, o Luís Nunes, que estavas a dizer, é uma pessoa com quem eu vou fazendo coisas e tocando quase desde o princípio, ou seja, já o conheço há uns 10 anos e quando nos conhecemos foi logo na altura para tocarmos um com o outro uma série de coisas. Portanto, isto foi, esta música e essas participações foi um bocadinho isso tudo, foi juntar tudo isso que foi acontecendo e quase como que numa música que fala da amizade, usar também essa forma de acumular, não é? Muito bem, eu espero que isto é bom a favor da Rádio Bonova e do nosso programa, porque todos eles aqui passaram, com exceção dos escoceses, a Sperry. É que vos apresentar, até para quem não o possa conhecer. É assim, isso é um amigo meu que eu conheci na altura em que fiz a primeira série de concertos pela Escócia, que entretanto já voltei mais duas vezes, e filo sempre com ele, ou seja, e musicalmente é uma pessoa com quem eu me identifiquei muito também, porque para além de também ter este formato de género do One Man Show, ou seja, em que ele também toca com os loops e vai gravando tudo ao mesmo tempo, além dessa parte mais técnica de como tocar ao vivo, as próprias músicas são músicas com que eu me identifico também. Então quando tive a deitar a dizer há bocadinho de pensar bem quem é que eu vou convidar, o nome dele também foi um nome que me saltou logo à vista, percebes? E hoje em dia, com as facilidades que temos com a internet, ele pôde gravar facilmente a parte dele da voz, mandou-me e eu depois cá mostrei na música. This is our lovely dance, lovely grow. Take it slow across the one that I had lost. Let them show. Take it slow. You should feel like us. Should feel like us, should feel like us, should feel like us, should feel like Emoções. Há dias falávamos aqui com o projeto de nome comum, portanto, do álbum Cuco, que é um que também tem o apoio da Fundação GDA. Esse apoio da Fundação GDA, no seu caso, foi aquilo que permitiu, enfim, investir um pouco mais na componente gráfica? É assim, eu não vi, ou seja, o apoio por parte da GDA, tipo, é sempre um incentivo e é sempre uma ajuda que a pessoa possa não ter, se calhar, tantas restrições na parte, tanto gráfica como na parte da masterização e das misturas e tudo o que possa fazer do disco. Eu, no meu caso pessoal, e tendo em conta que tinha forma de conseguir ser eu a suportar os custos do disco, tento sempre, e uma vez que não tenho aquela ideologia de fazer um disco por ano, ou fazer um disco de 3 a 6 meses, e se calhar os meus discos demoram mais tempo, tento não pôr uma barreira, claro que dentro de certos limites, não é? Mas tento não ver a parte do custo do grafismo como uma barreira à partida para fazer aquilo que eu acho que funcionasse bem. Portanto, tenho sempre o conceito inicial, tento ver a forma mais barata de o conseguir fazer, mas neste caso não foi por isso esse apoio que eu decidi, bem, afinal posso fazer aquilo que não tinha pensado, percebes? Mas claro que foi um apoio muito bom e que ajuda bastante porque suportou quase metade dos custos do disco, portanto foi assim uma grande... Se não existisse, tinha sido uns encargos muito mais pesados mesmo. E agora vou-lhe dizer aquilo que são dois desafios no seu disco. É três. Um é manter no sítio o puzzle. Portanto, está sempre cuidado de arrumar a parte plástica para que ele não se perca pelo carro. Portanto, assim já é uma meia-culpa porque já aconteceu lá no meu carro. O segundo é como arrumar em casa, porque não se consegue arrumar no meio dos outros. Já não aconteceu com o 100 Miles. O terceiro, e esse então é o mais difícil, que é o facto de nos temas vens ter nomes extremamente compridos. O que para os sistemas informáticos de automação aqui da parte da Rádio Boa Nova e de outros sistemas, o torna mais complicado. Não sei se alguém vai dizer isso. Porque não consegue pôr... Ele não aceita os nomes tão grandes, é? Exatamente. Então pronto, portanto já fica a saber que aqui na Rádio Boa Nova, provavelmente, muitas vezes que passa o sistema, nem sempre se irá dizer o nome completo. O nome completo, sim. Mas... Há aqui o interesse de facto em que as músicas, os nomes das músicas, é por isso que eu começo, tudo o resto foi uma introdução só por piada, quer dizer, o que elas dizem, não obstante depois no interior da própria caixa, vir a ter integralmente as letras. Sim. Há a busca de que as pessoas acompanhem efetivamente o que é que quer dizer com as palavras. Sim, a minha ideia com esta questão dos títulos grandes foi precisamente essa, ou seja, normalmente... Parece que os títulos das músicas são assim deixados como mais de lado e a grande preocupação é que o título tenha um disco que simboliza todo o disco, mas depois as músicas acabam por ser uma palavra solta que está na letra ou uma outra coisa, não é? Eu neste disco quis tentar contrariar um bocadinho isso e queria precisamente o que estavas a dizer, ou seja, a minha ideia é que a pessoa, ao ler o título da música, percebe do que é a música fala e é como se a letra depois fosse como que uma abordagem sobre aquele título, como se cada título de música pudesse ser, por exemplo, o título de um disco, percebes? Portanto, a ideia é precisamente conseguir tentar ser o mais claro possível sobre a explicação e sobre aquilo que as músicas tratam. E agora, a propósito disso, vou falar do nome do Almost Visible Orchestra, que depois vem a criar uma sigla AVO. Uhum. O porquê Almost Visible Orchestra? É quando se percebe que, apesar de ser o one-man show, já usei aqui há pouco, consegue ter... quase uma esquizofrenia, ter várias participações suas em momentos diferentes e que consegue depois compilá-lo todo nas músicas. É assim, a minha ideia deste título é, ou seja, eu sinto este disco como se calhar o disco mais complexo, também não é que tenha muitos discos, né? Mas dentro do EP que tinha feito e do outro disco, sinto que este é bastante mais denso e mais complexo, sem que com isso perca na minha ideia tipo a lógica de canção e de música, não é? Este título, tipo, a ideia que eu quis foi tentar transcrever um bocadinho isso, ou seja, sendo o disco mais denso e mais complexo e em que cada música tem cerca, às vezes, de 60, 70 instrumentos a tocar ao mesmo tempo, aquilo poderia ser, se calhar, no fundo, uma orquestra não é de brinquedos, mas dos meus teclados e das minhas coisas. Portanto, não é uma orquestra mesmo, mas é quase como se fosse uma orquestra. Então daí o nome de uma orquestra quase visível, ou seja, é para tentar ao máximo traduzir também aquilo que as músicas são e o que eu sinto em relação às músicas. Playing a song about a song when I was dead alone, but I'm again. He said, I still forget. It's an old man, this is not in the plan. This is one by one. Boys, they took a thousand, even more, but there's no time to regret. The saddest part was left in death. It's all this is one by one. Draw your death. It's all this is one by one. Try it again, but I don't understand. Though with a smile they will come in. There's no time to decide. The thunder's fell, they will shout my head. It's all nonsense when you draw your death. It's all nonsense when you draw your death. It's all the end. In the end, they will float again. I will think about a present tense with more time to surprise. The saddest part in our dance. Desde outubro, e vamos recuar agora a maio, portanto, na altura em que Today's the Same as Yesterday, but Yesterday's not Today, portanto, para anunciar a saída do álbum, vem a ter um magnífico, e quando digo magnífico, tenho que o frisar, teledisco, que, enfim, que está disponível no YouTube, está disponível aqui na Rádio Boa Nova, portanto, podem só visitar e ver o deles, que é extremamente interessante, do melhor que já vi fazer em Portugal. Obrigado. É uma pena que, por exemplo, ou eu estou distraído, ou nem canal aberto, ainda não o vi uma única vez. Em televisão? Sim. Em televisão acho que não, por acaso também tenho ideia de nunca ter. Não é uma pena quando se investe, e quando digo investe, não estou a falar aqui de questão monetária, estou a falar também de muito trabalho, porque aquilo de facto dá muito trabalho. Quando se investe assim, e depois, se não fosse o YouTube e as outras plataformas, ninguém teria acesso a ele. É assim, eu percebo o que estás a dizer, é assim, eu tento sempre acreditar. O que a pessoa tem que ir fazendo é fazendo sempre o melhor possível e tentar esforçar-se ao máximo e tentar buscar a perfeição máxima possível naquilo que está a fazer e tentar guiar aquilo que acha que é o que poderá fazer sentido, lá está, e não ficar preso à ideia de pá, se isto não vai passar aqui e ali, não vale a pena ter tanto trabalho, percebes? Portanto, eu acredito que mais tarde ou mais cedo o disco acabe por, tipo, o disco não, o vídeo acabe por aparecer em todo lado. Portanto, tento que não seja uma limitação para as ideias e para a parte criativa o pensar quais serão os meios que irá usar o vídeo. Porque vejo o vídeo um bocadinho quase como um disco, ou seja, o vídeo e o disco são duas coisas que ficam para sempre. Portanto, se calhar pode não ser visto agora quando o disco sai, mas se calhar daqui a 10 anos alguém pode pegar o vídeo e pode achar interessante. Portanto, o que me interessa é que sejam elementos que ficam e que na altura em que foram feitos sigam o máximo possível de perfeição que se consiga fazer, não pensando à partida quais é que vão ser os meios que irão utilizar. Claro que a ambição pode ser que o disco chegue a todo lado e que o vídeo ajude a que isso aconteça, mas se não acontecer também não é isso que irá mudar a forma de fazer as coisas ou a dedicação que tenha às coisas. É que isso devem os créditos deste trabalho, para além de nós anos. Assim, o vídeo fiz com dois amigos meus, um que é o Daniel Espírito Santo e até o Pedro Sousa. O Daniel Espírito Santo mais na parte do conceito do vídeo em si, e o Pedro Sousa que fez a parte mais da edição. E depois toda a história e tudo o que tudo o que aparece pelo meio foi uma coisa feita entre os três, com diversas reuniões, com diversas conversas, de que forma é que poderíamos conseguir com aquela técnica potencializar o que a música diz e o que a música transmite. Portanto, eu acho que os créditos são dos três, mas se fosse assim tudo dividido, a edição teria sido mais Pedro Sousa, a realização mais de Daniel Espírito Santo. Pronto, e eu pus lá no meio a tentarmos ter as ideias para as coisas todas. Muito bem. Há ali imagens que eu julgo gravadas em Coimbra. Sim, no Portal dos Pinheiros. Creio que não me enganei quando olhei. E de algum modo é transversal, porque depois vemos ali os montes, imaginamos aqui a nossa Serra da Estrela, não é? Uhum. E está, pronto, muito interessante. Aconselho a quem não tenha visto ainda que possa aceder à nossa página, a Rádio Boa Nova, e lá está o vídeo deste tema que pré-anunciou, portanto, este álbum do Noiser. This is not a song or two. It's a plan. Come back home. This is not a dance above you. It's a dance like old men do. Stop the face in the ground, 'cause I'm not afraid. Tenho a percepção, há pouco falou nisso também, de que cada vez está mais desmaterializada a música, uhum. E que o disco já por ser, não referi o termo, mas é meu, mas é uma obra de arte, e é uhum. Por aí que vamos. Acha que mais ou menos devemos ter assistir ao fim do CD? Há quem diga, aliás, já nem grava em CD, que agora prefere voltar ao vinil, que assim então que será a obra de arte. Qual é a sua opinião enquanto criador? É assim, eu acho que enquanto músico e enquanto compositor de músicas, eu acho que o CD é apenas um meio de gravar a música para chegar às pessoas, e ao longo dos anos temos assistido a várias mudanças nesse meio para chegar. Antes havia o vinil, depois apareceram também as cassetes, entretanto as cassetes também acabaram, houve o mini-disc que também nunca teve muito sucesso. Pronto, e o disco foi aquilo que se manteve, e o CD foi aquilo que se manteve mais tempo, mas parece que agora também poderá estar a acabar, não é? É assim, eu acho que é importante acima de tudo que se consiga manter ou que se consiga ter um elemento qualquer que permita às pessoas terem um produto em casa e que não seja tudo meramente digital, ou seja, que os discos não passem a ser apenas pens, claro. E que os discos não passem a estar apenas nos discos rígidos do computador, e que a pessoa possa ter em casa a estante cheia de livros e cheia de um elemento qualquer que suporte a música, que pode ser o CD ou não ser o CD. Acredito que o vinil, como é um objeto maior, não é? E parece que, como durou mais anos, há um bocado mais de confiança de que não acabe tão cedo, não é? Mas acho que o vinil tem o problema que nem todas as pessoas têm leitor de vinil. Exato. E não acredito que isso vá dinamizar da forma que todas as pessoas terem um disco, ter um leitor de vinil em casa. Portanto, eu acho que é importante que exista um outro elemento, que pode ser o CD, que se pode continuar, ou um outro qualquer que permita, numa aparelhagem normal, a pessoa ouvir de uma maneira mais rápida e mais intuitiva, não é? Agora, até os novos computadores que estão a sair agora saem sem CD, portanto eu não sei muito bem qual é que é a ideia e qual é que é o objetivo. Tenho pena se acabar, porque acho que é importante que exista um elemento físico que possa ter as músicas lá dentro, para que lá está, para que o disco possa ser uma peça e não apenas algo no éter, não é? Porque depois torna-se tudo mais difícil. Sim. Aliás, dei a percepção, daqui a várias vezes falámos nisso com outros autores, de que à venda de um este almoço de Visible Orquestra haverá 6 ou 7 cópias para ir rodar. Uhum. Por cada um. Sim, acredito que isso pode acontecer, lá está, mas é mais uma coisa que eu tento também não perder muito tempo com isso, ou seja, acredito que, porque eu acho que tudo tem, ou seja, isto é como se fosse uma balança, não é? E tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Se calhar dessas 7 pessoas em que apenas uma comprou o disco e 6 gravaram o disco ou tiraram ilegalmente da internet, não é? Se as 7 forem um concerto que aconteça perto delas, se calhar em termos de equilíbrio, até é bom que mais pessoas vão ao concerto, não é? Portanto, eu acho que não é assim tão prejudicial que exista esse tal download ou essa forma mais livre de buscar as músicas. Então, há aqui um trade-off entre a edição e os concertos. Sim, eu acho que para o músico, ou seja, o disco tem que ser essa questão que estamos a falar há bocado de ser uma peça, não é? Que algumas pessoas podem querer ter. E os concertos é que é aquilo onde está o músico com o público. E o que eu acho que é importante é que todo o público que vai àquele concerto tenha um acesso também rápido às músicas. Agora, se as pessoas quiserem gastar dinheiro e comprar o MP3, acho que faz ainda mais sentido, porque há toda a questão da composição das músicas e os direitos de autor. Claro. Agora, também não acredito, também não acho que seja totalmente de... Ou seja, que seja um ato muito criminoso a pessoa de tirar a música de borla, até porque no meu caso em específico tudo começou dessa forma, ou seja, a minha música só chegou às pessoas ao princípio porque havia plataformas que permitiam que através de um clique a pessoa conseguisse ouvir as músicas. Portanto, se calhar se isso não existisse eu nem nunca tinha feito nada, né? Portanto, no meu caso específico é-me complicado ser contra uma coisa que foi aquela que permitiu que chegasse às pessoas. Portanto, é um bocadinho sempre um pau de dois bicos e eu ia tentar acreditar que quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas irão seguir e mais pessoas irão aos concertos. E isso também tem as suas vantagens que não teria se essas pessoas não conhecessem a música. Portanto, tudo tem vantagens e desvantagens e é sempre assim um tema um bocadinho complicado de ter uma opinião concreta. Sendo certo que ainda a questão do aproveitamento da internet e da divulgação, o David vem alimentando uma mailing list, portanto que basicamente vai divulgando onde vai estar em concertos, aquilo que vai fazendo. Qual é o feedback que vai tendo das pessoas que vai contactando? É assim, eu sinto que não há um meio de comunicação que seja aquele a partir do qual todas as pessoas vão. Portanto, eu acho que todos eles são importantes, desde a mailing list, ao Facebook, ao site, aos MySpace. Eu acho que, de diferentes formas, diferentes pessoas vão às diferentes redes sociais ver as coisas, ou então à mailing list. Portanto, eu sinto que lá está, que claramente hoje em dia consigo fazer uma coisa eu próprio e consigo eu, nos meus meios, divulgá-la e que chegue às pessoas. Não chegue a todas, mas chegue a um grande número de pessoas. Portanto, o feedback que eu tenho é esse, é que realmente essa comunicação existe e que o músico consegue chegar às pessoas através dessas vantagens que a internet dá, não é? Take my self into the water. Take some back to. I will put you down. Take. can. If you fail in the end, you will try again. Take a walk in self-defense. When you talk, they will let you in. You will try again. Ora bem, vamos aqui àquela fase de desafios, que já aqui passou uma vez, mas até porque já passaram 4 anos, está na altura de saber novamente a sua opinião. Imagino que vem aqui, uma vez mais, dar um concerto em Oliveira do Hospital, e que lhe permita trazer consigo duas bandas, ou dois autores. Quem é que iria convidar hoje em dia a vir consigo? Mas para tocar comigo? Para tocar consigo, ou para estar numa soirée em que eles participassem também? Em termos de gostos de fazer uma participação com alguém em português, eu continuo com uma que também acho que não tinha na altura, que não sei se queria receber ou não, que gostava de um dia fazer alguma coisa com o Manuel Cruz. O Manuel Cruz? Sim. Não, porque acho que em termos de... Acho que é como se fosse o Tom York português. Uhum. Não é que isso seja... Não é que seja... Ou seja, não é que seja um grande elogio ou uma grande crítica. Acho que gostava de perceber quais é que são os métodos com que ele faz as coisas, porque realmente gosto muito daquilo que ele faz. Uhum. Depois, de resto, se calhar... Não sei muito bem, eu acho que hoje em dia há tantas bandas portuguesas que, com quem eu gostaria de fazer alguma coisa. Temos, por exemplo, os Moria de Peixe, que são que eu gosto bastante, os Best Youth também, depois temos os Vitrust, os Paus, os Linda Martina, ou seja, há uma série de bandas com as quais eu acho que nenhuma delas está à frente de nenhuma, e se me dissessem queres fazer uma coisa com eles, eu faria de todo o agrado, porque acho que felizmente a música portuguesa tem cada vez mais bons nomes, e por isso não consigo já destacar um ou dois. Acho que a ideia do Manuel Cruz seria engraçado, mas depois de resto eu acho que há uma grande panopla de bandas com as quais eu gostava de trabalhar. Aliás, Linda Martins, já que falou, foi os seus predecessores, portanto estiveram connosco na semana passada a falar do novo álbum também. Chegamos ao fim da canção e paro um pouco para dormir. A tarde para voltarmos atrás, já nem há motivo algum para vir. É como ouvir alguém dizer: parece só procurar uma razão para virar. Imagino que venha uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, quer ter o David Santos no seu concerto, ou participar. De onde gostaria muito que viesse o convite desse tipo? Eu acho que se viesse dos Radiohead, que é uma coisa que será totalmente impossível, mas acho que era assim um sonho de muito novo. Portanto, acho que isso mantenha sempre o mesmo. Radiohead. Sim, uma vez que acho que para mim o Tom York e todos os outros músicos foram uma... Não é que seja uma grande influência das músicas que eles fizeram, mas toda a criatividade deles e toda a forma deles verem a música foi uma coisa que me abriu assim bastante o espectro das coisas. E foram também sugeridos aqui há 3 semanas pelos Peixe Avião, também no novo álbum. Pois, eu acho que eles são assim um dos grandes ícones que ainda há por aí de música, né? Vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que pede a Noiser que venha a fazer aqui uma versão de um tema para integrar esse disco de tributo. Estamos a falar de que autor ou a banda, e já agora que tema é que iria escolher? Isso não faz ideia. Deixa lá ver. Eu recordo aqui, para quem seja, enfim, mais distraído, que veio a fazer uma versão muito interessante de um tema que não português, do Bobby McFerrin. Ah, portanto, sim, fiz há pouco tempo. Enfim, são desafios que de algum modo o Noiser já pensou, não é? Sim. Mas agora em termos nacionais, assim, de repente, Na altura reportava-me o tema Don't Worry Be Happy, né? Sim, mas esse é internacional, né? Exatamente. Esse, eu acho que isso são coisas que na altura em que o desafio é mesmo concreto é que depois faça-se uma busca pelas coisas, porque normalmente o desafio nunca é tudo totalmente aberto, não é? Uhum. Esse do Don't Worry Be Happy foi na altura um desafio pela parte da TSF. Exatamente. E a ideia era fazer uma música que fosse de há 25 anos atrás, quando tinha aparecido a rádio. Então havia uma lista, se calhar, de 100 músicas em que a gente podia escolher, e dessas 100, essa foi aquela que me fez mais sentido. Eu acho que se tivesse que escolher de uma banda de tributo portuguesa, eu não sei, porque acho que às vezes há aqueles nomes que eu gosto mais, tipo, por exemplo, Sérgio Godinho, e assim, as coisas que seria interessante fazer, mas por outro lado, às vezes uma coisa totalmente no outro lado, como por exemplo o Kim Barreiros, também podia ser giro. Uhum. Portanto, eu acho que aí não ponho assim grandes restrições. Acho que o desafio que viesse, difícil seria aquele que eu achasse que não seria interessante, porque qualquer um deles, qualquer hipótese, podia ter sempre uma vantagem e uma desvantagem. Portanto, seria sempre um desafio bom para fazer. Muito bem, portanto, está aqui uma resposta interessante. Portanto, qualquer coisa se podia cativar a fazer uma versão, não é? Sim. Muito bem. Na próxima vez, trago-lhe uma lista. Está bem, está bem. Podemos pensar sobre isso. But they said that I will feel like tornado, and they said that I wouldn't feel just like a clown. But they said that I should bring all the matter. I wouldn't feel just like a clown. Take them at both ends, at both ends. You can stop the rest and forget your pride. It's called an empire, an empire. It's called an empire, an empire. Take them at both ends, at both ends. You can stop the rest and forget your pride. It's called an empire, an empire. It's called an empire, an empire. They say both ends. You can stop the rest and forget your pride. It's called an empire, an empire. It's called an empire, an empire. It's called an empire, an empire. Said that I should bring all the matters, and they said that I wouldn't feel just like a clown. Já falamos aqui da edição dos discos e agora temos de falar aqui da componente do ao vivo, de mostrar este álbum, uma vez mais com o formato que o sucedeu, que já vem desde o EP e desde o anterior longa duração, com também com a exibição de imagens, etc. É assim que está a visionar a apresentação deste avião? É assim, em termos da forma de tocar ao vivo, em termos de instrumentais, isso será semelhante àquilo que tenho vindo a fazer, ou seja, serei eu sozinho em palco, rodeado por uma série de instrumentos, a tentar tocar da forma mais fiel possível as músicas do disco, não é? Em termos da parte da vertente visual e da parte gráfica, gostava também de manter o conceito de haver uma coisa visual que está a acontecer ao mesmo tempo que a música, mas ainda não tenho o conceito totalmente fechado na cabeça, porque não queria ser igual ao que foi, mas não queria também mudar demasiado para perder a identidade. Portanto, estou aí ainda num limbo, sem saber muito bem ou sem ter decidido ao concreto o que é que queria fazer, mas certamente que terá também uma componente visual, ainda não sei bem aos termos todos em que isso irá acontecer. Uma vez mais, eventualmente, com a participação da Diana Mascarenhas. Sim, em princípio sim, com certeza. It's when you're walking, it's when you beat my ghost, that something surprises and you're feeling down. And it's when you talk with a friend so sad, that's 7, 8, 9, fear is going down. When you're walking down the road with the saddest signs, there's no green lights and only stars, and no one to drive me home. Alone I can't say goodbye. I was feeling down, and so who am I? I woke up and no supplies, and there's something inside my head. Alone I can't say goodbye. Que este é o terceiro trabalho que está disponível para compra em termos de CDs. Pergunta se a saída deste álbum, agora embora é muito em breve, portanto estamos a falar em cima do momento, não vai despertar, nem quem venha a descobrir este álbum, a procura dos anteriores. Eu acredito que sim, pelo menos a mim, quando de repente conheço uma banda que gosto, vou sempre ver o historial e tentar perceber que músicas aqui há para trás, e se também gostar, fico sempre com o interesse também de adquirir, portanto espero que isso... Ou seja, eu acho que isso é um bocadinho, porque eu acho que pelo interesse de um disco vem o interesse pelo artista, e ao artista estão ligados todos os discos que ele já fez, não é? Portanto, acho que isso será uma coisa, não é inevitável, mas será uma coisa que a princípio irá acontecer e que será bom sinal se acontecer. E o A Day in the Day of the Days e o 100 Miles ainda há para venda? Sim, há aquela edição, porque eu tive a primeira edição de 2008, depois tive o EP em 2010 e em 2011 fiz a edição conjunta dos dois. Uhum. Portanto, essa edição com conjunta dos dois ainda existe e irá manter-se até que faça sentido. Porque eu também não acho que faça sentido as coisas terem uma validade. Ou seja, acho que faz sentido que aquele disco exista até ao dia em que já não exista ninguém que o queira. Portanto, como isso pode acontecer para sempre, acho que faz sentido que o disco exista sempre. Pode às vezes haver uma edição especial, haver uma outra edição, mas como esse já é uma edição especial dos dois, com algo que se mantenha assim. Dance above the water, and when a time's coming just beneath the end, it's when it's going down, the fogs falls apart. It's when it's growing up that something is not right. You run more than one July, you had 24, and I would go there and fight with him. Even reached the 29, you tried 780 times. Oh, go there and fight with him. Dance across the water. Time's coming just beneath the end. You keep walking and talking that's alright. Don't feel sorry, sorry this time again. Even rich to 29, you tried 780 times. I would go there, go there and fight. Mas eu não resisto em perguntar, e sabendo que até é, a sua produção é profícua, o que é que ficou arrumado que não coube nestes 10 temas? É assim, ficaram... Eu por norma gosto de tentar usar todas as músicas que um dia gostei, porque acho que se na altura gostei elas quase como que se merecessem ser expostas ao público, não é? Mas deste disco tinha um conjunto de 12 canções e escolhi 10, portanto há duas que estão, não na gaveta, mas que estão à espera de um dia poderem se calhar aparecer num outro disco. Mas como já disse, mas também há, além dessas duas, tenho mais alguns rascunhos, mas muito pouco terminados, portanto é como se existissem 4, 5 ideias de novas músicas que poderão um dia fazer parte, e em princípio farão parte de um outro disco, mas ainda não tenho grandes prazos nem grande... Claro, até porque estamos agora a viver deste Almost Visible Orchestra. Está marcado já, porque na próxima edição estaremos aqui, se Deus quiser, novamente a falar consigo para saber o que é que anda a fazer no Noise Earth. Está bem, combinado. Um abraço, obrigado por tudo. Um abraço, então. Obrigado. It's not enough the way that I'm feeling down. I wanna stop myself. I wanna stay that I'm so hard. Just wanna stop. This is not in the plan. This is a song and not something bad. I just wanna stop. This is not in the plan. It's just supposed dance inside my head. They will not come back when the rhythm stops again. They will not come back. The rhythm starts again. But you go there, believe me, when there's something you need them, and you know that they will not come back again. But you go there, believe me, when there's something them, and you know that they will not come back again. Don't want to talk about people, think about them just for a while. I want to feel something is wrong, but the kids are still alive. I wanna stop all this noise inside. Just need another try. It's not enough the way that I'm feeling down. I wanna stop myself on a day that I'm so tired.